Estou eu, a meia hora parado no cruzamento da Brigadeiro Luiz Antônio com a Avenida Paulista, pensando, simplesmente pensando. Comprei um refrigerante, tomei um gole e continuei a pensar. Nesse tempo que eu parei aqui, tantas pessoas passaram por mim. Empresários, mendigos boys e até um Zé Doidinho que eu mesmo reconheci. Pessoas com um mundo totalmente diferente, mas que naquele momento, naquele cruzamento, se cruzaram. Interessante, né? Todos os dias em vários lugares milhares de pessoas se cruzam, mas não se falam, pois não se conhecem e nem ao menos se importam com isso. Eu vejo ali na frente um mendigo barbado. Ele simplesmente para e grita. Um grito de liberdade para a multidão. Pois ele não aguenta mais viver sozinho na escuridão. Eu vejo as pessoas. Meu povo silenciou. somente naquele cruzamento, tanta solidão em movimento. Olho para o mendigo e seu lamento, e ainda ouço o eco do seu grito. Ando, paro e respiro, e fico comigo confabulando. Será que são apenas corpos vazios? Ou será um engano? Não, engano não. Eu sinto no ar o silêncio na multidão. Eu vejo as pessoas que passam por mim, que falam, que ralam, que gritam, e a minha solidão dói o coração. Vejo